¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Briga, paz e sossego na vida. Adeus, ano velho, feliz ano novo. Que tudo se realize no ano que vai nascer. Muito dinheiro no bolso, saúde pra dar e vender. Adeus, ano velho. Na vida.

não olhar pra trás, nem se arrepender do que faz. Quero ver o amor vencer, mas se a dor nascer, você resistir e sorrir. Se você pode ser assim, tão enorme assim, eu vou crer que o Natal existe, que ninguém é triste, que no mundo é sempre amor. Bom Natal, um feliz Natal, muito amor e paz pra você. Pra você. Quero ver você não chorar, não olhar pra trás, nem se arrepender do que faz. Quero ver o amor vencer, mas se a dor nascer, você resistir e sorrir. Se você pode ser assim, tão enorme assim, eu vou crer que o Natal existe, que ninguém é triste, que no mundo é sempre amor. Bom Natal, um feliz Natal, muito amor e paz pra você. Pra você.